229, FM em educação. Como no ponto de altura, posição estátua, pode estar aqui, na para trás, vamos fazer isso. 1233, eu falo 31, se a senhora está aqui, espere na última parte, já chegou, se você for trouxe, está para de realizou. O portão será o 07, não tem escuta, o voo no 23. 0229, Pode autorizar a sua patronada, 5S. É 291, pode estar na final aí, mas... quero decolar com o São Zero, tempo variável 3-9. 1-0-9-3, contra 8, utilizado por disponibilidade. e chegada a ponto, 254.10, 25.90 ou 190. Polo 093, autorizada a linha de decolagem 10, vento variável 39. 2, mantenha escutar. Bota 1, 2 para direção. Portal 907-3, utilizado em pista nível 350, decolando da pista no 0 do primeiro conversinho, utilizado com seu transição Aracaju. Após o peso 1, 7, segue de alerta do piloto. Atirando 51 e 52, controle 120 do sinal 8. Autonomia de 2 horas e 35 minutos, alternando o Mateo. Cursar o 907-3,

9073, decolador 03, estou no controlinho no 2028. Boa noite, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Cotinago 9073, eu coloco na sua escuta. 0073, está guardada a palavra, está a última do 2350, via saída PUC. Via saída PUC, ao Cotinago 0073, qualquer pela frente, eu te agradeço. Vejamos também. Vamos, ajuda. Preciso começar a utilizar a decolagem, o vento variado 3 anos. Estamos controlando o DGF-1, 1208-3597, bom dia. 1423-4, bom dia, 3597. 4234, copia. Eu vou passar 234, motorizado nível 350, decola sistema 0 para o primeiro pulo esquerdo, na subida pouca transição era caído. Aciona 5177, controle 12078. Buscar a 3, chama agora para 3, 5, 1, 2, 5, 2, 9, 4, 5, 1, 2, 0, 8.